17 e até às 18, sábado, o FM Estéreo da Rádio Comercial lança chamas Mark II, as 7 vidas do Heavy Metal. Boa tarde. Sejamos FM Estéreo do Comercial, os sons iniciais de hoje, mais novidades, muitas para saborear ao longo das próximas emissões. Este o álbum novo dos Helix, Long Way to Heaven. Entra na emissão de hoje e na sequência da história em três partes dedicada à Pat Travers Band, o número 2, com Vítor Barão, que é também o nosso habitual assistente deste lança-chamas. Heavy Patton, Rock and Dead. As passagens de destaque começam a estar em franco atraso. início do lança-chamas de hoje aqui no FM Estéreo da Comercial, duas faixas que servem já de tópico para passagens largas muito em breve por aqui, quando o tempo o deixar, respectivamente para os Helix, Long Way to Heaven e o novo Heavy Patin, Rock Ain't Dead. De tal maneira os destaques têm atraso que o início deste começou no sábado passado, exatamente quando se começou também a série Pat Travers, Tokyo Blade. We'll be right back. Unleash the Beast é a continuação do destaque já começado sábado passado para os Tokyo Blade e Night of the Blade, da outra vez, e para os que conseguiram fixar, os temas que passaram foi o próprio título tema Night of the Blade, Rock Me to the Limit e Warrior of the Rising Sun. Love Stuck é a seguinte. Chamas FM Mistério de Comercial, a continuação do destaque começado já no passado sábado com o Tokyo Blade e Night of the Blade de 1984. Rádio Comercial. Sons do Rock, uma assinatura, neste caso, de Vitor Brum, para uma série de três programas, hoje a segunda parte, Pat Travers Band. Hello, music lovers. From the streets of Toronto to the streets of London. Now here's to kick your ass, Pat Travers Band! We'll be right back. shot back, you know that's what I'm about. I'm not gonna give up the fight till this spotlight's found a pot of gold at the end of the rainbow. Ooh. No doing anywhere or rocking in a town, just as long as I can feel that I'm getting down and I'm getting down. Iniciámos uma série de 3 mini-programas dedicados a Pat Travers Band. Para quem não acompanhou o programa do sábado passado e antes de ouvirmos o tema seguinte, Pat Travers Band é um grupo da Flórida composto por Travers nas guitarras, juntamente com Pat Troll, Mars Calling no baixo e Tommy Aldridge na bateria. O tema que ouviram e o que vão ouvir, respectivamente Hooked on Music e Getting Better, são duas faixas do álbum gravado em 1979 durante um concerto realizado no Texas e que marca a despedida de Troll e Tommy Aldridge da banda. closer. Cause it's too late. Well, I'm sure we've got closer, cause I couldn't read the sign. Pat Troll formara Hughes and Troll e Aldrich, por sua vez, juntou-se a Ozzy Osbourne. Radioactive, o álbum seguinte, ficará a meio e com a voltada despesa. Pat Travers, determinado em prosseguir, contacta o ex-Edgar Winter, Chuck Ruff, para a bateria. Mas o grupo tinha base fixa na Flórida, enquanto Chuck vivia no Nevada, pelo que foi substituído por Sandy Gennaro. Bastante endividados, Travers, Colling e Gennaro apressaram-se a entrar em estúdio para acabar em Radioactive. Tal como Pat um dia afirmou, este seria um álbum apenas para ganhar dinheiro e pagar os salários em dívida. Radioactive. Foi apenas para pagar dívidas ou não, o facto é que resultou num disco bastante trabalhado e que nos dá uma faceta do grupo totalmente diferente do que se estava habituado a ouvir. Este álbum e uma turnê de 4 meses com os Raybon em cabeça de cartaz, Pat conseguiu liquidar as suas contas. A terminar a segunda parte desta minissérie de Sons do Rock e depois da faixa New Age Music, vamos ouvir um segundo tema deste álbum, My Life is on the Line. You don't even have to try to figure out an act. I'd like to use my gut reaction, but I can't. Somebody show me the man. Well, show me the man with the plan. When they handed out instructions to this line, well, I must have been the guy hiding behind the door. Side.